Essa noite é que temos prato de aproximação para Salvador. Agora um Airbus 320 na final da pista 1-0. Estamos a 2.000 pés de altitude. Pode ser ótima chance no meu pé, mas se possível será autorizado direto. Olha, minha frente é complexo, mas como todo, um ou outro, lá na altitude. Delta Alpha Zico, semi Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. Como 4-1, chame o motivo, frequência 1-2-5-1, até 1-2-3-8. sete corredores, visuais, após 45 graus de centavos de seu lado, reporte e está me transfogracionando? Sete. say that our crew can be the best of you all. We thought you had concerned for the situation's rules of flight. Thank you. 2345, contorno Salvador, no 20, decimal 8, 120, oeste, China, até 203. Salvador, boa, China, 6213. Salvador, 2, 1, 3, contato com a Dália Decolagem, cima da mesa 380, até 2010, 2013. 380, 2000, lenda, 6213. Where do you like to go out to your section? And talk to the level 1 and 0. From Logo Vito, I have decided to use final 1A10 standby to end from Logo Vito. I send them for landing. Salvador, bom dia, 40 minutes to be ready to land. Azul 4562, fly direct to Yukon. Yukon. Sergeant, you're allowed to talk to Azul. Zero nove zero graus, 179. Desce. Passar um meio alfa, Juliette Romeu, redirecionar, reporte para o pai. 9-09, após o chato de deixa para 2010, a gente no 013, autorização de procedimento lento, pode estabilizar. Visual com tráfego já na final aqui para o destination to inward to climb altitude. Roger, Romeu decolado, assistindo o chama controle, 120, decimal 8. Alfa, Juliette, Romeu. Alfa Juliette, eu conto a radar de colagem que vazia será 1 grau para o nível 080. Alfa Juliette, é meu. Como eu vou visualizar os elementos que estão na testa ao fato 5? Quebrado, estamos no transporte 0241, 3000 pés, boa proa do Fundo Caixa Prédio para ingresso no corredor, você pode encontrar em Veracruz e informe seu tipo de equipamento. Decolada 58, ingresso no corredor Chego, acho que é a atenção para 1, meu peixe. Eu posso falar da barra. passar pela linha do litoral, tem direito de usar direto de subir na posição Paris Avenue aqui. Tudo para dois, não deve ser autorizado de voar direto Porto Seguro. Porto Seguro, aguarde para a Santa Catarina do Norte. Ajuste Salvador 1013. Estação 1, complexo final de Comitoso 118, última noite. Temos de origem óptica, sempre foi estimado para ingresso na terminal ideal e foi estimado de pouso em português. Salvador, muito boa tarde, azul 271, está estabilizado. Azul 271, autorizado a pouso, pistola 0, vento 1, corrido 080 graus, 17 baixo. Teste livre pouso, azul 271. Informe para o controle estimado de pouso em Porto Seguro e estimado de ingresso na terminal ilhéu. Passando essa aqui, eu tiro a tabela para 4.010, a gente no 02.